Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Sua diversão não tem preço, então pare de subaproveitar seus jogos. Apresentamos Achievement Unlocker 3000, desenvolvido para que você extraia o máximo de seus jogos. Nossa, é incrível! Eu platinei vários jogos, muito mais rápido do que de costume. É formidável, consegui mais de 5 mil Achievement Points só no Halo Reach. E não é só isso. Se você ligar nos próximos 10 minutos, enviaremos ainda, totalmente grátis, o magnífico MMO Bot Labor. Pra você que quer tocar a sua bronha sem perder o seu XP, ligue já para 011-1406 e adquira seu Achievement Unlocker 3000 e receba totalmente grátis o MMO Bot Labor. Um produto Eu Gosto de Jogos Shop. Eu tô gravando também. Eu gosto de jogos. Essa é. Atingindo nossa 20ª edição. O que que é isso? Kaioken. O que que é isso? O que que é isso? Atingir 20 edições? O que que é isso? Achievements Unlocked. É isso aí. Nada mais propício para a nossa 20ª edição, uma conquista da nossa equipe, a gente falar dessa parada que é muito na moda e todo mundo perde a vida buscando, que são os achievements. Ou as edições de podcast, né? Mas beleza, tá sendo. Eu lembro quando a gente começou isso aqui, falando pra mim, ah, cara, tu vai cansar isso aí no 5º podcast, relaxa. Aí eu tô assim, tá sendo, meu irmão, 20, ah! É, moleque, pelo visto geral cansou, porque só a gente fala, mas vamos dar continuidade. Você vai ouvir sobre tudo mais. Primeiro, quem tá de bobeira dando mole não sabe que eu não sou o ninja inimigo, eu sou o Mesh Splinter. Mas hoje tá aqui com a gente o próprio ninja inimigo, fala aí. Ah, eu lancei 20 podcasts. Aê, Achievement Unlocked. Temos também o Ilapso. Eu platinei o jogo da vida. Temos também aqui conosco o K.O. Logan. Uhul, eu comprei 27 jogos nas promoções do Steam. Caralho, o nome da brincadeira não comprei, não. O nome do achievement é Eu Sou Muito Gordinho. Living a Fat Day. Vamos chamar pro K.O. Logan ganhar esse troféu, o achievement de Eu Sou Muito Gordinho, ele precisa ganhar uns 40 quilos ainda, cara. Tava falando esses dias que eu sou 2D, cara. Temos também o lado negro do ninja inimigo, a ninja inimigo. A ninja inimigo? Opa! Cara! Esse aí não ganhou tipo de aula de português. Enfim, eu inventei 20 podcasts do lado do ninja inimigo, isso também é um ativo. Ah, olha só. E por último, o lado negro de todo o podcast, o Senhor da Eternidade. Eu consegui falar alguma coisa e ninguém me interrompeu. Aê! Achievement unlocked. Muito bom. Mas agora é minha vez de calar a boca e dar continuidade aí, ninja inimigo. E nessa semana nós vamos falar sobre as conquistas no mundo dos jogos, as conquistas fora do mundo dos jogos, quando que isso ficou tão popular, como é que nós ficamos viciados em conseguir pontos pra jogar na cara dos outros, quando é que isso deixou de virar um desafio e virou uma competição, uma corrida atrás de mais pontos, tudo isso e muito mais, depois dos e-mails. Tá sendo. Vamos rápido, Senhor da Eternidade, bem-vindo aqui de volta à leitura de e-mails, depois de 2 meses e meio, temos aqui o primeiro e-mail, peraí, toma aí. Teia. Eu Cavalgada das Valquírias. Só faltava ele falar que também não gosta de Halo, né? É, então ele ganhou só metade do teu reconhecimento, né? Próximo e-mail aqui é do King Kong. Ele manda o testamento dele aqui. Mais um e-mail meu se inicia. Sejam bem-vindos. Vamos a ela, a tão esperada pergunta principal. Ao acabar de ouvir o excelente programa de Beat'em Ups, os convidados se saíram muito bem, parabéns, fiquei a pensar, dois pontos. Ora, pois. Na minha opinião, os Beat'em Ups ainda vivem, apenas se modificaram, evoluíram. Séries de jogos como X-Men Legends, Baldur's Gate, Dark Alliance, Marvel Ultimate Alliance, Lord of the Rings, Return of the King, segundo a dona da verdade, Wikipedia, são considerados action RPG. Porém, eu as considero Beat'em Ups modernos, 3D. Pensando bem, os elementos de RPG que elas possuem são pouco relevantes, níveis e evolução de poderes. A história pouco importa e quase nada se modifica. O objetivo é sempre espancar todos os bilhões de inimigos que aparecem na tela e seguir para a próxima tela. E repetir. Estou errado? Interrogação. O que vocês acham? O que você acha? Fala aí você que você não estava no programa. A história é importante? Pornô. Exatamente. Aí ele manda aqui, apertem o direcional pra trás, porque lá vem porradaria, entre parênteses, cobrança. O que aconteceu com o review do Sonic 4 que o Ilapso disse que ia fazer? Então, não fiz. Promessas vazias. É ano de eleição, galera, pô. As únicas palavras a respeito depois foram que não gostou muito, mas nada foi dito por quê. Porque eu não gostei muito. E aí ele pergunta aqui também, o que foi decidido sobre o site após a pesquisa? Se a gente ia continuar fazendo matéria, review? Então, a gente decidiu que, por enquanto, não. Fazer review só nos podcasts mesmo. Próximo programa de review que a gente fizer aí, eu não falo do Sonic de novo. Pergunta barra comentário especial. Dois pontos. Assistir a cobertura da mídia em relação aos acontecimentos no Rio de Janeiro dá mais vontade de jogar as fases de favela do Call of Duty. Pensando nisso e no sucesso das lan houses brasileiras no cenário CS Rio, e os terceiros vão, né? Eu ainda acho que deviam lançar algum tipo de mod, voltado pro mercado nacional. Tipo um Call of Duty, Favela Wars. Não acham que a indústria dos jogos estão perdendo oportunidades de explorar localmente seus mercados? Eu acho... É, mas cara, no... é verdade, eu concordo, mas eu acho que no videogame continua valendo a máxima do filme lá, Cidade de Deus. Bandido tem arma, mas não sabe atirar, então você dá o controle na mão dele, foda-se. Bandido tem arma, mas não sabe atirar. Cada disparo do Mané Galinha valia por 10 tiros da quadrilha do pequeno, e isso o Feioso não podia aguentar. Vai ser um noob do caralho 0/100. É, também, né? Só foge. Bom, vírgula, por hoje é só, pessoal. Beijo no coração de todos e até a próxima. Assinado King Kong, o maior trolha do Baixo Frente Soco. Ele não viu a minha pra falar isso? Já mija com a tampa baixada e foda-se. É, isso aí. Sem pontuações. Cara, se fosse só 5,90, tava muito fácil, né, cara? É. O desafio do Mestre Splinter. Se achar a musiquinha do Mortal Kombat sem o DJ Malboro falando Mortal Kombat, você participa do programa. porque o programa sobre clichês, eu gravei uma introdução, Guerra nas Estrelas. Você devia ouvir, esse ficou legal. É só ouvir o começo. Não vai ouvir não, né? Mas tudo bem. Que o Gustavo diz: vocês esqueceram do clichê mais comum dos RPGs. Você pode ter nível 99, todas as magias, summons e armas. Porém, se você não tiver a porra de uma chave, você não consegue atravessar o outro lado de uma porta trancada. Ah, é verdade. E tem o do Mario 64 também, de você descer dando bundada pra trás, aí você atravessa o... É verdade. É uma grade, é. É porque ele fica magrinho na hora e consegue passar, né? O que você tá comendo aí? Ah, tudo bem. Próximo comentário, olha aí. Isso. Pode ser o Radamantes do Cavaleiro Zodíaco também, a gente não sabe. Tudo bem de jogos, é. É foda, né, cara? Você arrumar o... Você tá cavando a sua própria cova, né? É. Ou ter ficha suficiente pra isso, né? Em cima desse comentário aí, o Ornelas falou que lembrou do filme do Austin Powers, que tem uma hora lá que o capanga morre, e eles mostram depois a família lamentando e falando que ninguém faz nada pelos direitos humanos dos capangas. O cangaceiro Samurai mandou um vídeo aqui do College Humor sobre o clichê de herói de RPG que invade a casa de todo mundo. É muito bom esse vídeo, quem não viu deveria ver. E aqui o último comentário é o comentário do El Mamut, e ele diz, e eu vou interpretar da forma como ele escreveu: caralho, autopista, Lolão Master do Capeta, esse desenho era muito ruim, LOL, capeta. RPG são foda nesse sentido. Maluco, pensa só, clichê bolado é tu virar pra qualquer filho da puta na cidade e o cara tá com vontade fodida de falar qualquer merda que pode ser relevante pra história. What the fuck, telepatia de NPC for the win, lol. Desculpa pelo caps, mas porra, é que esse clichê é sinistro demais pra acreditar. Clichê foda é quebrar os bens alheios pra ganhar uma parada que vai recarregar tua energia, te dar munição, sei lá, tipo, sobe canto de arma de, sei lá, bateria que o maluco absorve e pia na bunda. E fica mais animado que nunca. São os caras mais perspicazes da face da Terra. É muito coisa de que não tem o que fazer. Haja terceirização da inutilidade, LOL. Pô, fico bolado, a lista é enorme, maluco. Vou só deixar mais uma, maluco. Só em videogame. Só em videogame pra ser possível de encontrar a relíquia fuderenga na escola de ninguém que te dito. Mas que em algum lugar do passado todo mundo acreditava e que te dá um bônus fodas. Aí tu pega e ganha, sei lá, mais tempo de vida, what the fuck? Sei lá, bônus de dano, inteligência extra, what the fuck quadrado e por aí vai, lol. By the way, já notaram que os play das mulheres no Soul Calibur foram aumentando à medida que os jogos avançaram? Nada maluco, é muito bolado, awesome! Enfim, foi mal pelo... Foi fuderengo, né? Foi mal pelo post longo, que isso, cara? Manda toda semana um desse. Mas é que eu fui ouvindo e comentando e nem escrevi tudo. Enfim, aqui foram alguns clichês do capeta e que eu sempre fiquei bolado. Saudações buchas e cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, bem, a start. É, pô, é só isso, é. Estão crescendo mais que a economia da China, essa porra, né, cara? Notícias! E Então, o que aconteceu essa semana, além de da apreensão? Sabe que se o pessoal lá no alemão continuar achando coisa no ritmo que eles estão achando, hoje acharam uma metralhadora .50 e 15 granadas. É, porra, dá pra fazer um robô do Changeman já, né, cara? Megazord, é. Daqui a pouco eles vão achar aqueles caças aéreos que o Brasil tá 10 anos enrolando pra comprar da França. Vão achar a caça lá e não vão pensar nem mais em comprar, cara. Tá foda essa porra. Enquanto isso, lá na Austrália, que perdeu a sede da Copa do Mundo hoje pro Qatar... Será que tem um país com o nome daquela arma da Xena também? Aquele... É, né? Então, senhor da eternidade, lá na Austrália, no distante país australiano, eles fizeram uma investigação conduzida pelo governo e eles chegaram a uma conclusão impressionante, que é a seguinte: não há provas conclusivas de que exista uma relação entre crimes violentos e o uso de videogames. Olha que impressionante. Foi uma pesquisa que eles fizeram para embasar as discussões que existem no país sobre proibição de determinados jogos de videogame, até para maiores de idade, né? Não só para menores. É, censura o Crocodilo Dundee também, aquela merda, né? O ministro do interior da Austrália, o senhor Brendan O'Connor, ele disse o seguinte: as evidências sobre o efeito dos videogames na agressão mostrada pelos jogadores são inconclusivas. Fala-se muito que existe uma forte ligação entre crimes violentos ou comportamentos violentos e a popularidade dos videogames. A Austrália precisa de um sistema de classificação consistente que proteja as mentes jovens de qualquer possível efeito adverso, enquanto que se garante que os adultos sejam livres de tomar as suas próprias decisões, sempre dentro dos limites da legalidade. Os ministros de classificação na Austrália estão considerando cuidadosamente os prós e contras de se introduzir uma classificação para maiores de 18 anos para jogos de computador, permitindo o acesso a estes jogos unicamente às pessoas que sejam maiores de idade. Isso. Tá sendo, e vamos ficar só a gente jogando, já que o jogo é maneiro pra caralho. Sim. É, agora você pode. Você pode ir no puteiro, sabia? É, rua Ceará ali. Pode. Porra, é foda. Eu sempre quis fazer 18 anos pra comprar Playboy. Quando eu fiz 13, eu comprei assim mesmo, foda-se. Ellen Roche, muito bom. Novembro de 99. Porra, já até morreu essa mulher, hein, cara. Morreu um dia desse aí. Porra, meu irmão, ela morreu de uma parada ali no, na região reto furicular, sacou? E ela tinha virado atriz pornô, então acho que, sei lá, vai que foi o Bengala que matou, né? É possível. É porque ela era professorinha, né? Eu acho, na época. Ou ela fazia redugado na época. É antiga essa pergunta. Era redugado, né? Olha só. Botou a p*** britânica dele aí em cima da mesa e falou: porra, vocês só querem chorar, né? Faz alguma coisa aí também pra eu poder... Eu vou te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. Sargento Rocha, o que eu tô pedindo é um direito meu. Eu não tiro férias há 4 anos, sargento. É só o senhor fazer publicar o que já foi combinado. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantoja? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. Foi exatamente isso que ele disse. O propósito, o princípio básico de negociação: inventar opções pra que todos saiam ganhando. O pessoal aí só pediu pra diminuir os impostos e foda-se. Eu ganho, foda-se o governo, né? Não vai ganhar porra nenhuma. Veja bem, tem muita coisa que a gente tem que pensar antes de ficar pensando em jogo. É verdade, é verdade. Tá valendo, né? Nunca zerou vídeo poker? Cara, lá em Las Vegas eu tentei zerar, mas é muito difícil, cara, zerar essa porra. A ficha é muito cara. É verdade, é. Sinuca? Ah, tá. No poker. Entendi. É, o bom de velhinha é quando você vai no bingo, né? Aí é uma, se adota a velhinha e vice-versa, sei lá. E a gente se acha fodão quando tá jogando PSP e PlayStation ao mesmo tempo, né? Porra, fodona é a velhinha, que além de tudo ainda tem cabelo roxo. Fiquei muito tempo pensando em formalizar uma ideia do que seria o achievement. Qual seria a proposta do achievement? Para que serve o tão famoso achievement? Eu pensei uma porrada de coisa, mas eu acho que a única coisa que realmente a galera se importa em servir é jogar na cara dos outros que você tem mais ou menos pontos que o cara. Ponto. Só isso. O achievement é a mesma coisa que você, pelo seu filho, ter tirado 10 na escola. Você dá um doce pra ele. A diferença é que ele não vai poder comer o doce. Ele não vai poder chegar pro coleguinha no outro dia e falar que tem doce e ele não, tá bom? É só pra isso, é só isso. Eu sou gordo, você não é. É, cara. Mas esses são os achievements mal aproveitados, né? Eu acho que, enfim, tem umas outras formas aí de aproveitar o achievement que agora estão se mostrando mais presentes. Até então, comer o chocolate? É, tipo assim, ou senão você acumula muito doce e agora você pode finalmente escolher um doce, entendeu? Depois que você consegue 27 ou, sei lá, 32 doces. Você consegue um. Mas isso não é comum. Até o momento a gente tá tendo muito achievement só pra ficar jogando na cara do outro mesmo. E tem muito achievement que você pega que antes você fazia o achievement, antes de existirem os achievements, falava pra todo mundo e ninguém acreditava que você tinha feito. Porra, zerei aquele jogo em menos de 10 minutos. Aí ah, teu carrozeiro de merda, filho da puta. Aí agora você tem uma medalha, você tem um screenshot. Mas é isso mesmo. Parabéns, escoteiro! Eu concordo completamente com você. Antigamente, por que não tinha esse negócio de achievement? É porque você não tinha uma rede social em volta dos jogos, assim. Você não tinha também MMORPG, você não tinha tudo isso. Você tinha algumas coisas nos jogos, alguns desafios que os jogos te davam. E quando o seu amigo ia na tua casa, você mostrava pra ele: ah lá, meu irmão, meu recorde no Mario Kart. Eu sou foda. Sim. Agora você pode mostrar pro seu amigo e pra todo mundo que tá na rede social do teu jogo. Não, hoje em dia fica lá, uma tabela atrelada ao seu perfil ou ao seu personagem no seu MMO, o que seja, dizendo quantos pontos você tem, o que você fez, o que você não fez. Podia ter um medidor assim, perdeu a vida tanto. Acho que o WoW até tem um medidor, é tipo quanto tempo você jogou. Barra played. Medidor de obesidade. Nada a ver, eu tenho vários dias, eu sou magrinha, poxa. É, não come, né? Dá nisso. Ah, mas todo mundo sabe que existe o gordo físico e o gordo de cabeça. Acho que no final desse podcast a gente tem que revelar o barra play do mundo da Ninja. A gente faz as contas. Há muito tempo os jogos não tinham essa vista de ativos, mas eles tinham algumas coisas para influenciar os desafios do jogo. Eu acho que onde eu consigo me lembrar mais distante disso era o GoldenEye. No GoldenEye, você tinha os cheats. Não sei se todos vocês jogaram o 007 para NCC4, mas você tinha as trapaças do jogo. Você só conseguia liberar se você fizesse certo desafio. E era um desafio muito hardcore, normalmente. Você tinha que passar da fase em 2 minutos e 5 segundos. Você tinha que dar não sei quantos headshots. Você tinha que fazer alguma coisa. Tipo, tinha que matar 3 reféns e sobreviver a fase inteira, entendeu? É, isso realmente pra mim é um motivo. Isso é muito antes disso até, né, cara? Mas eu acho que tinha uns mais simples, tipo, simplesmente pegar todas as esmeraldas no Sonic. É um tipo de achievement. Com certeza. E vários achievements, eles te davam umas recompensas maneiras. Tipo, um final. Uma diferença é que você pegar as esmeraldas do Sonic, você ganha alguma coisa. você passar 200 horas jogando WoW, você não ganha nada. Aí é que tá, ganha sim. Mas tá, e pra bom. Pensar, a dificuldade também é uma forma de ativo. Porque tem muito jogo que, beleza, tem dificuldade padrão. Sei lá, easy, normal, hard. Só que daqui a pouco você tem um insane, você tem alguma coisa expert, entendeu? Às vezes aquele nível de dificuldade. Não pode falar muito disso, porque ele tava mostrando um joguinho outro dia que ele nem começou nem o hard, nem o insane. Mas eu tava pegando ouro em todos os outros. Esse é o meu ativo pessoal. Então, assim, você vê que tem uns níveis de dificuldade que são muito bizarros. E aí eu acho que às vezes, mesmo que na época que não tinha rede social com o achievement provavelmente dito, aquilo já servia pra se gabar pros outros. Olha, caraca, eu terminei no incêndio, você não, entendeu? Alguma coisa do gênero. Sim, e aí é que a gente chega no verdadeiro propósito do achievement. O achievement... Que é medir a grossura do pau do nerd. Não, talvez. Aí o meu medo é que a pessoa que tem mais achievement aqui é a ninja inimiga. Então... Cara, o medo deveria ser seu. O medo deveria ser ninja inimiga. Valeu. É. O verdadeiro propósito do achievement é você ter um desafio. É você passar por alguma coisa difícil e você conquistar aquilo. Difícil ou time consuming? É, isso é o que vem, é uma tendência nova dos jogos que tem me irritado um pouco, porque os achievements, eles tentam forçar a barra, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, de fazer você jogar mais e mais o jogo, e esquecem o fato de uma conquista ser uma coisa difícil de fazer, e sim uma coisa que você só tem que gastar muito tempo no jogo, tipo, zere o jogo no normal, aí você zera, agora zere no mais difícil. Agora zero com a machado. Agora zero com a espada. Ninja Gaiden é assim. Ninja Gaiden é zero com a espada. Agora zero com o machado. Agora zero com a shuriken. Agora zero com o chinelo. A banheira de pá! Mas o Ninja Gaiden, esse Ninja Gaiden Sigma, o nome dele é Sigma de sacanagem, porque eles queriam que fosse Ninja Gaiden Nazi. Jogo fascista do caralho. Aliás, como um adendo, eu acho que eu sou nazista, porque hoje recebi um e-mail do Submarino me sugerindo 3 livros sobre Hitler. De 6. Caralho. O seu cadastro de Submarino, você disse que era branca e ruiva? Não. Não, ela falou assim, livros que você tem lido recentemente, A Raça Ariana, A Pureza, Minha Luta, filmes que você gostou, A Queda. Não, não me sugeriram um livro da Queda. Ah, não, normal. Então, o que acontece é que o achievement, além desse desafio, ele é uma coisa muito interessante porque ele tenta mostrar pra você todas as facetas de um jogo, todos os lados que você não explorou ainda de um jogo. Várias vezes você compra um jogo e até porque você pode ser uma pessoa sem tempo, porque você não dá tanta atenção para as coisas, você terminou o jogo e acabou o jogo pra você. Você guarda o jogo no armário e tá aí. Foi, não tá mais sendo. Mas aí, o jogo tem um monte de coisa que você não explorou ainda. Lembra que antigamente, alguns jogos, você terminava o jogo aí e mostrava lá no cantinho assim, 57% concluído. Você fala, porra, mas eu zerei o jogo? O jogo tinha uma porrada de coisa secreta que você não fez ainda. E os achievements, hoje em dia, ajudam você a cobrir tudo isso. É uma forma do desenvolvedor falar, seu filho de uma puta, vai fazer tudo que eu gastei anos trabalhando em cima pra você aproveitar e não vai falar mal do meu jogo depois. É, claro que existem também os... Enfim... Os achievements que te fazem fazer coisas que, ok, são inusitadas, te ajudam a explorar melhor o jogo, mas também acabam sendo bem, assim, desnecessárias ou inusitadas. Você falou desse negócio de porcentagem, me lembrou muito os jogos da Rockstar. Os GTAs, eles geralmente têm uma página que é só de stats, ou seja, tipo, ah, você passou tantas horas andando em pé, você andou 27 km de bicicleta, você fez não sei o que, não. Ele até mostra, tipo, quanto que você completou da história. Você pode ter terminado a história em 100%, mas ainda falta muita coisa pra se fazer. E no GTA IV, tinha um achievement bizarro que eu passei muito tempo tentando fazer e consegui fazer e me divertir, mas nunca que eu cheguei nem perto de completar todos os achievements. Alguns são chatos, outros são legais. Um legal que eu fiquei tentando muito tempo fazer era um de bater com o carro numa quina e capotar 3 vezes antes de cair no... Oh, desculpa. É, voar, dar 3 rolamentos no ar e depois capotar mais algumas vezes no chão. E era difícil pra caraca fazer isso. Só que eu consegui e fiquei feliz da vida. Mas um outro achievement que tinha era matar 100 pombos espalhados pela cidade, entendeu? Então você fala, ah, pelo amor de Deus, eu vou ficar caçando pombos. Não, cara, tem um achievement que mais me revolta no Team Fortress 2. Dar double jump 1000 vezes. Nossa. What the fuck é esse achievement, cara? Sério. Tem um amigo meu que tem esse. Isso quer dizer que o pau dele é mais grosso que o seu, cara? você nunca mediu o dele? Mil vezes. Mil vezes. É. Cara, mas uma coisa que é certa sobre achievement, depois que você entra no clima de achievement, joga um jogo, começa a correr atrás de achievement, nenhum jogo na sua vida vai voltar a ser o que era antes. É uma coisa, é um caminho sem volta. Você vai jogar Chrono Trigger depois de jogar muito tempo de WoW atrás de achievement, você vai querer pegar todos os endings, encher a lista de inimigos, encher a lista de golpes, encher a lista de músicas, encher a lista de itens. Cara, não acaba. Mas você fazia isso antigamente. Para pra pensar. Você jogou Zelda Ocarina of Time? Joguei. Você pegou quantas esculturas? Todas. Todas, moleque. E todos os corações, todos os quartos de corações. E você pegou 4 garrafas vazias, moleque. E eu peguei o maior quest daquela porra de poça. Pra que que você fez isso? Cara, não sei. É pra... Peraí. Se você pegasse todas as esculturas, você ganhava uma máscara boladinha, né? Não. Se você pegar todas as esculturas, você ganhava 100 rupees. Pode crer, aumentava a quantidade de rupees. Não aumentava, você só ganhava... Tem certeza, né? O Master Splinter leu na Sound Games que se ele completasse isso, ele ganhava um achievement de Penis Enlargement. Aí ele tenta fazer. O dele crescia 1000 vezes. Cara, mas tem uma parada que é verdade, cara. Naquela época, se você realmente... Penis Enlargement. Se você é uma pessoa que sempre valorizou o produto original, não deu dinheiro pra pirataria, você investiu muito no jogo. Você pagou R$100 na fita do Zelda. Então você não tinha muito, né? Você não tinha muito, você ficava com poucas fitas e você... Exatamente. Era obrigado a jogar várias vezes aquele jogo. Então ou você zerava N vezes ou você buscava o que fazer no jogo. Então acabava sendo uma forma de você justificar o seu investimento mais alto naquele jogo, ficar pegando a Big Goron Sword. Você faz todos os minigames do Gerudo Valley, já, tirando flecha nos alvos, tentando ver qual a maior pontuação. Você sempre inventa o que você pode fazer na porra do jogo pra você falar, cara, gastei R$100, mas valeu cada centavo, eu dei prejuízo pra porra da empresa. Dei prejuízo. Caralho. Acho meio difícil, hein? Rodízio, né? Mas, cara, uma coisa que você tava falando que é... Sei lá, me lembra um pouco do episódio, não sei se você acompanha aquela série Extra Credits, de design de jogos, enfim, lá do site Escapers. Não. E saiu esse episódio agora, acho que da semana passada, que era falando, comparando com a caixa de Skinner, enfim, falando de como você pode condicionar o jogador a seguir, a pegar vários achievements e completar diversas atividades no jogo. Então, assim, eu acho que, às vezes, também, o achievement pode cumprir um papel negativo em te obrigar, como vocês estavam falando, a passar horas fazendo várias coisas que no final você nem sabe muito bem porquê, e a recompensa acaba ou sendo, enfim, previsível, mas não é justificável diante do esforço que você fez, ou às vezes não tem recompensa, entendeu? Ah, mas então... você não precisa necessariamente ter um achievement pra forçar a pessoa a fazer repetidamente a mesma ação, tá? E eu vou provar isso muito bem. Mate 30 porcos. A troco de quê? Nada. Tem vegetariano jogando WoW? Como é que eles se comportam nesse começo de jogo? Eles não comem, eles só matam. Vegetariano não tem problema. O problema não é matar, o problema pensa. É comer. Exato. Isso é o que você pensa. Se você matar por caça esportiva, tudo bem. Cara, eu já conheci mulher que era vegetariana estrita, que só fazia sexo com pessoas... É o quê? Vegetariana stripper? É, o vegan, o tal do vegan lá. O nego só faz sexo com quem também é assim, cara. Não preciso nem dizer que eu me fudi nessa, né? Mas é esse nível da parada. Cara, por que você revelou que comia carne, cara? Porra, tu pediu a tipo light barbecue, né? Fora que não foi uma opção. Foi tipo, ah, você come carne, estou vendo aí no seu sanduíche de sei lá o quê, de roast beef. Não vai ser mais. Não, uma das coisas que eu acho muito maneiras nos achievements são os nomes que as pessoas dão e as situações que eles botam pra ter aquele nome. Normalmente são alguma coisa ligada a algum meme de internet ou alguma situação mais engraçada. Por exemplo... É, o Red Dead Redemption tem um achievement que é Two Guys, One Co-op. Eu acho que são nomes muito bons, cara. Porra, tem um do... Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um jogo do Mario e, vamos supor, tem um achievement, matar 50 tartarugas. Eu ia botar um I Like Turtles, assim, no nome da tartaruga. O WoW tem uma porrada de nome irado, você lembra de algum? Tem o Double Rainbow, que vai ser, não tá sendo. Double Rainbow. Double Rainbow all the ter pra Gabi da Boran. Vai ter um BG que vão ter, vai ter um arco-íris e tem um emote que você dá barra gasp. E você tem que parar embaixo do arco-íris e dar barra gasp no meio do BG. No meio da porrada. Cara, o que é barra gasp, pelo amor de Deus? É, os noobs aqui que não sabem o que é barra gasp. Sabe o que é gasp? Cara, pra mim, sim, gasp é the game electronics at this party. Não, gasp é tipo... Não, mas gasp. Quando você engasga. Gasp. Então, quando você engasga, na turma da Mônica, quando alguém engasga, fica assim, gasp. Exato, é o emote, barra gasp, pronto. Ai, que bom, cara. Pô, viu? Eu sei o que que é, cara. Caralho, achievement! Pô, tem o próprio Leroy também, mas o Leroy já veio do outro. É retroatividade, né? Pô, tem um do Team Fortress 2 também que é muito maneiro, que é com Pyro, que você tem que usar o taunt dele, você dá um Hadouken de fogo. Nice. Aí se você pegar, demora muito pra você dar o Hadouken, assim, você fica igual no Street Fighter do desenho. Aí quando você acerta, você mata instantaneamente, se você conseguir acertar. Aí aparece, oh my god, what the fuck, barbecue. Cara, tem um que, não sei se vocês jogaram Braid. Vamos fingir que nós jogamos. Tá, Braid, a narrativa é um tanto, enfim, conturbada, mas é genial, a última fase é fantástica, não sei o que. Enfim, é um desses indie games que fazem bastante sucesso. E até hoje o Jonathan Glover tá rico por causa desse jogo. Não, só que ele economiza bem o dinheiro que ele ganhou, né? Bom, ele gastou uma grana ferrada pra desenvolver esse jogo, né? Ele economiza é verdade, mas enfim. Mas o que acontece? A história do jogo... Foi mal, fala. Não, eu só perguntei se ele era judeu. Nada demais. Não, já que é um nazista aí do seu lado, né? Vale é, né? Tá. Eu tava aqui pensando tão étnico esse podcast hoje. Tem que ficar esperto. Ativa, ganhar 20 processos no podcast. Nossa. Mas enfim, aí lá no Braid ele tem uma história que basicamente em algum momento ele compara a história com a bomba atômica. E aí tem um outro jogo independente que lembra de alguma forma um pouco, por causa da estrutura 2D, que é o Eversion, um jogo independente, até feito por um brasileiro, que lembra o Braid. E aí um dos achievements, o nome é a metáfora pra bomba atômica. E, ou seja, ele tava zoando lá o Braid. Ele compara com a bomba atômica de Hiroshima? O Braid, sim. Não, eu não sei. Cara, se é de Hiroshima, se era um... Não, para de nazismo nessa porra desse programa, cara. Não, mas não, tá bom. Para tá com bom. Nazismo, não. Eu vou parar com o nazismo. Tem dois achievements bem interessantes. Um do Assassin's Creed 2, que é se você gastar 5 mil florins com as prostitutas lá de Florença, você ganha um achievement que é chamado de Red Light Addict. Tirado. E tem um outro. Não, mas Alexandre Frota. De floresta. Podia ter um achievement assim, você vai no GTA, sai com 7 putas e daí na oitava, o negócio! Não usar camisinhas por uma prostituta, você ganhou um achievement de mestre supremo dourado. E tem mais um aqui também que é bom, que é do DJ Hero. Obviamente eu nunca consegui completar pegar esse achievement, que é você conseguir 3 notas, 300 notas seguidas no, em qualquer música, no Expert. Você ganha o achievement Tonight with DJ in Hell. Muito bom. Tem um achievement no Little Big Planet que você tem que fazer com que 500 pessoas da PSN deem nota boa pra sua fase online. Você é um cara muito popular, pode ser. É, um amigo meu tem esse achievement. Não, mas pra mim o achievement mais doentio de todos, moleque, ninguém barra, é o achievement do Mega Man 9. Você tem que zerar 5 vezes sem morrer em 24 horas. Moleque, gente, filha da puta, isso é sentido, caralho. Isso prova que Mega Man é o jogo na vida. Moleque, sério, tem que ser muito filha da puta pra fazer esse ativo. Não, o nome do ativo devia ser Congrats, you are now a Korean. Você devia ganhar, né, mas na sua dupla sonoridade no final do... ganhou um visto coreano, né? com todos os benefícios de plano de saúde. Não, cara, não tem benefícios. Não pode ter. Ingressado já num torneio de StarCraft 2. O único benefício disso é que você jogar muito bem StarCraft te dá mulheres lá na Coreia. É, dá tudo, moleque. Dá tudo. As coreanas são legais, cara. Você é o chefe da boca se você é mestre no StarCraft 2. O problema, cara, é que você não vai fazer muita coisa, né? Vinha coreano, mas você tem muitas ações por minuto. Então, então você vai lá rapidinho e não aproveita. Muito bom. Mas vamos voltar aqui aos ativos. Uma coisa interessante, né, que o Achievement faz, que a gente até comentou aqui, é o fator replay que ele dá pro jogo. Ele dá um motivo pra você terminar de jogar ele, tirar ele da estante e voltar a jogar. Na verdade, foi por isso que eles foram criados, eu imagino. Não foi bem exatamente por isso que eles foram criados. Mas essa é uma coisa que as pessoas se aproveitam bastante pra pessoa jogar tudo. Por exemplo, num fator replay do jogo é você começar a jogar e zerar o jogo. Por exemplo, quando você zera o jogo, você já tem mais ou menos uns 40% dos achievements do jogo, assim. Então o resto é você ir atrás de outras coisas diferentes. E você... Não, então, eu acho esse número que... veio do Senhor da Eternidade da Arabase, né, cara? Não, mas, cara, aqui as pessoas não são familiarizadas com o Senhor da Eternidade da Arabase. Mas enfim. Aqui é só o Elapso Database. Aqui é só o Elapso Database. Mas enfim, eu acho que esse que é o problema dos achievements. Tem muito achievement que não faz sentido nenhum, que você pega automaticamente quando você tá jogando, assim, tipo, sei lá, explorar algum lugar que você é obrigado a explorar, ou passar de uma fase, tipo, sim, sim. Mas eu acho que às vezes você tem que dar o achievement que é ridículo de pegar. Ele tem o seu propósito, ele tem o propósito de você ou dar uma risadinha enquanto tá jogando, ou você falar, caramba, eu fiz isso. Por exemplo, vamos supor que eu tô jogando Mario e eu mate 10 tartarugas. Aí aparece lá, I like turtles. Eu vou achar maneiro, por mais que eu assim, matar 10 tartarugas seja idiota, entendeu? Esse até faz um pouco sentido, até porque, em teoria, você não é obrigado a matar 10 tartarugas pra passar de fase. Você pode ser babaca e não matar nenhum. Aí. Mas falando, o que eu acho zoado é tipo assim, achievements unlocked. Aí aparece assim, first map complete. Aí você, porra, que merda. Agora, uma coisa interessante. Sempre que eu tô jogando um videogame, aparece aquela porra daquele negócio, ganhaste um troféu, eu fico puto. Ganhaste um troféu? Eu acho que é uma pompolice do caralho, cara. Qualquer merda dessas aí. Ainda mais o Street Fighter. Street Fighter só tem coisa mongol, tipo, ah, você é um mestre do Super Combo Finish. Porra, óbvio, quem é que não mata dano especial? Você deu um Hadouken. Parabéns, né? Poxa, pra mim isso é um ativo. Olha lá, é questão de referencial. Exatamente. Agora, uma parada que vocês falaram aí, tem jogo que você já começa sabendo todos os ativos que você pode perseguir, e tem uma lista normalmente que você pode se guiar. Mas tem realmente esses jogos que tem muitos hidden achievements, que você só sabe na hora que você faz, e normalmente você faz sem querer. Isso eu acho legal. Ou então aquele achievement que dá um mega spoiler, tipo, você tá olhando os achievements, sei lá, não deixar a sua mulher morrer no final do jogo, aí você, fuck! Uma coisa que vocês tinham comentado é que achievement não é uma coisa que dá recompensa. E eu discordo. Primeiro, que o achievement devia ser a recompensa por si só. Você fazer aquilo, a sua conquista, você ganhar aquele achievement, devia ser a recompensa. Só que muitas pessoas não se sentem atraídas por isso. Aí, discordo. Posso fazer só um parênteses rápido? Continua o que você tá pensando, vou fazer um parênteses rápido. Claro, coisa no quem seu... não gostaria de receber. Fala louco, o porra! Larger só... do Mass Splinter em casa. Aí. É a mesma coisa você chegar no trabalho e falar, porra, eu não quero aumento, não quero bônus, não quero remuneração variável. Pra mim, um parabéns e fechou, só tá? Quero beleza. Não, e não é nem um parabéns, é tipo assim, cara, eu quero pegar aquela pilha de trabalho e fazer a pilha de trabalho sem ganhar aumento, sem ganhar nada, pra depois falar que eu fiz a pilha de trabalho. Você virou 3 de 3 noites trabalhando, parabéns, ativo. E você tem mais assim, e você ter mais pontos de trabalho que todo mundo. É, mas claro que falando de jogo, óbvio que o propósito é diversão. Só que tem uma coisa, beleza, o que importa no jogo é a mecânica que vai deixar o jogador envolvido, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de jogo que tem um forte apelo narrativo. E muitos achievements não têm um apelo narrativo. Inclusive, a maioria deles não tem. São uma série de ações que você realiza independentemente do que tá rolando ali na história. Porra, então, mas o achievement ele é uma coisa pontual. Como é que ele vai ter uma evolução narrativa? Eu não entendi. Ah, sei. Tá aí a única... É óbvio que dá pra ter. Não sei. A única forma que eu vejo... e ganha muito dinheiro. A única... Óbvio que dá pra ter. Mas aí pra você ter isso e você colocar narrativa no negócio, você tem que dar recompensa dentro do jogo. O problema do achievement é que você estabelece uma série de meta-objetivos que estão baseados em parâmetros fora do mundo do jogo. Verdade. Mas também não é só isso. Por exemplo, você tem um jogo em que você tem, tipo, 13 finais diferentes, como o Chrono Trigger. Hoje Sim. em dia, os 13 finais diferentes seriam um achievement cada um, entendeu? Esse é um exemplo em que você tá inserindo a narrativa dentro do jogo. Mas aí você tá inserindo no contexto de obrigação, assim. Você, pra ganhar um negócio, você tem que ver os 13 finais. Caralho! Pô, peraí, você vai ter esse finais. É passar o puteiro, né, cara? Aí é maneiro. Você, porque você não tem só o contexto de ter achievements. Você tem um contexto de, ah, eu platinei o jogo. Eu fiz tudo que o jogo me oferece. Pra você ter isso, você tem que fazer tudo. E ao mesmo tempo, se você não acha que aquela recompensa é o suficiente, todos os 13 finais estão no YouTube, entendeu? Então você Também tem que ver muito bem se aquele esforço realmente vale a pena. Hoje em dia, ele... Por exemplo, rapidinho. O Heavy Rain, esse jogo de PlayStation que saiu agora, esse ano, tem 22 finais. Pra você platinar o jogo, você tem que ver os 22 finais. Eu não quero ver 22 finais do jogo. Ainda mais agora que eu sei que o jogo só tem um final bom. Todos os outros finais, perto do final bom, são finais ruins. Mas esse é um dos problemas dos jogos hoje em dia. Antigamente, você não tinha o YouTube. Antigamente, quando você tinha o final... Na culpa do YouTube agora. Não, não. Mas, por exemplo, antigamente, quando você tinha o final Ultra Plus mais, que você só conseguia ver depois que você pegava todas as esmeraldas do caos, salvava a princesa, lutava contra o boss de faquinha e fazia Tarsendo, esse final, você dava muito mais prazer em ver. Era, mas aí você tem uma recompensa. Mas era a manifestação absoluta do achievement. Aquilo era a sua conquista. Aquele final podia ser um cu, mas você ia acabar achando aquele final irado. Porque, pô, aquilo foi uma puta de uma conquista. Depende, pode ser uma conquista. Você tá tendo uma recompensa que... dentro do jogo. Sim. Aí e nem sempre é uma recompensa. Aquilo pode te penalizar também. Toda hora eu fico lembrando, acho que já, não sei se comentei isso com vocês, fico lembrando toda hora daquele jogo de Guerra nas Estrelas do Nintendo 64, que você controlava o Millennium Falcon. Você terminava o jogo no normal, ele falava, parabéns, para ver o final você tem que terminar no hard. Ponto, vamos sabe? Terminar o podcast por aqui. Valeu, vou galera. Vamos terminar aqui, vai, vai. Não, repete de novo aí, repete de novo. Hoje em dia, os achievements, eles têm uma recompensa, porque eles te dão um estímulo maior do que só ter os pontos de achievement no seu score, no seu placar. Por exemplo, no WoW, você tem um sistema muito interessante de achievements que tem os pontos, tem uma infinidade de achievements. Existe só um coreano gordo no mundo que tem todos os pontos de achievement do jogo. Então, traz... Ou não, não tem mais, porque já saíram mais depois disso. Então, é um jogo que tá sempre estimulando você a pegar mais achievements e mais achievements. Então, o objetivo do jogo não é platinar o jogo. Gera até mesmo uma competição de quem tem mais achievements ou não. E beleza, o que você ganha? Calma, isso não é o fator legal do jogo. O que me interessa nos achievements. Os achievements de WoW, existem achievements idiotas, do tipo mate 2.000 players. Um dia você vai acabar matando 2.000 players, entendeu? Não tem tanta graça. Eu não quero gastar um final de semana inteiro só matando player pra conseguir esse achievement. Mas, por exemplo, tem achievement que é mate o boss da instância com 4 pessoas ao invés de 5. É uma dificuldade muito maior. É uma coisa que você tem que planejar uma estratégia, você tem que fazer uma coisa diferente. Então te dá um real desafio. E normalmente quando você consegue esse desafio, o jogo te dá com um presente que é algo diferente do que um item que vai te deixar sinistro ou uma espada da destruição absoluta. É um item só de customização que é maneiro. Por exemplo, uma montaria. Uma montaria alada que te dá uma banca de putão. Eu tenho um dragão de osso gelado voador. Mas ô Ninja, tem uma coisa. Você tava falando de o lado positivo do achievement. Beleza, o que você falou aí, concordo com tudo que você falou. Só que, claro que isso varia do perfil de jogador. Alguns exemplos que eu vejo que são positivos e, por outro lado, alguns outros negativos em relação ao achievement. E aí vou começar pelo, digamos, entre aspas, um dos pioneiros, que é a Xbox Live lá com os achievements que são realmente chamados de achievements, né? Uh-huh. É, por exemplo, aliás, os PS3 são trophies e não. Pra mim, eles são os pais dos achievements, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, então, aí que tá o negócio. O negócio? No Xbox. O negócio. é que achievement no Xbox é um número. São números, são pontos que você vai acumulando a partir do momento que você vai jogando. É, você vai pegando certos jogos, e alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Alguns achievements atrelados ao andar natural da história, outros não. Beleza. Até teve uma mulher que falou, ah, consegui 20 milhões de achievements. Um troço, um número surreal. E ela falou, finalmente eu consegui atingir essa minha meta. Pra atingir essa minha meta, eu tive que jogar um jogo muito ruim e deixar de dar atenção à minha família. Aí eu pensei, what the hell? Se também ganhou achievement, sou uma péssima mãe, sabe? Sei lá, have no life, entendeu? E, esse então, achievement tipo... tá no WoW, fato. Entendeu? Então assim, tem um... E o que é pior, no, na live, você ganha esses pontos, mas você não faz nada com esses pontos. E aí que vem, na minha opinião, o lado positivo. Não na live. A Ubisoft tá com assim, uma... meio que uma pseudo-rede nova deles, que é a Uplay. A Uplay é como se fosse uma rede que é vinculada a jogos da Ubisoft apenas. Prince of Persia, Splinter Cell, Rules e Assassin's Creed. E aí o que acontece? Quando você completa certos achievements nesses jogos da Ubisoft, você libera pontos. Só que pontos, e aí que vem a parte interessante, que você pode usar pra liberar conteúdo nos jogos da Ubisoft. Não só você pode ganhar pontos por completar, sei lá, uma missão no Assassin's Creed 2 e depois liberar uma roupa pro Assassin's Creed 2, como você também pode usar esses mesmos pontos que você ganhou no Assassin's Creed 2 pra liberar uma arma no Splinter Cell Conviction, entendeu? Então isso é um aspecto muito positivo. Isso é interessante, só que leva a uma discussão a um nível maior das pessoas que não gostam do sistema da Team. O sistema do achievement ele foi feito para, se você quiser ignorar a existência dele, você poder fazer isso. Vamos supor que a Microsoft comece com um sistema de que se você tem a cada 5 mil pontos de achievement que você consiga na sua conta, você ganhe 10% de desconto no jogo. É uma boa, é uma ideia interessante, só que muitas pessoas vão começar a sentir, sei lá... Ah, eu não tenho tempo para jogar, para ficar catando achievementzinho e vou perder o desconto por causa disso, escroto. Esse é um dos maiores problemas que acontece no WoW, por exemplo. O WoW, até hoje, achievements é considerar uma coisa extremamente à parte e não incorporada totalmente ao objetivo fundamental do jogo, porque as pessoas reclamam que às vezes elas não têm muito tempo pra jogar, às vezes elas não querem se dedicar a isso, o foco do jogo delas é outro. Então, como o WoW é comunista, você não pode desbalancear essas coisas, entendeu? Cara, mas pelo que eu entendi, a parada que o Arthur falou é exatamente a mesma coisa que o WoW, só que é interjogo da Ubisoft. Tipo, você só pega paradas que não vão te deixar mais fodão do Splinter Cell. Eu é concordo. Só uma arma nova. Isso é uma parada nova. Eu concordo, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que pra você ter um achievement, você tem que botar um diferencial. Você só tem que tomar cuidado pra não pisar naquele território em que as pessoas vão reclamar, entendeu? Mas olha só, pensa bem no modelo freemium, no modelo do Funny Money. Você tem um jogo gratuito, e aí se você pagar mais, você tem acesso, sei lá, a uma arma que te ajuda a subir de level mais rápido, alguma coisa assim. Agora pensa, aplicando esse modelo pra lógica da Xbox Live. Você tem vários jogos que tem achievements, você joga cada um deles, você ganha pontos. Pontos que até então não serviram pra absolutamente nada. Só que, se você acumula, sei lá, mais de 20 mil pontos, você ganha de 10% de desconto no, na compra de um jogo novo da Xbox Live Arcade. Fantástico. Aí você fala, pô, mas é a galera que vai falar que absurdo, eu não tô ganhando desconto. É, mas a galera que não tá ganhando desconto também não comprou, sei lá, 35 jogos que o cara teve que comprar pra poder conseguir 20 mil pontos de ativo. É verdade. É, tem razão. Uma coisa, eu tive uma ideia até agora interessante, não sei se essa Ubisoft já teve essa ideia, mas uma coisa que podia ser bem legal é... Algum chinês já teve. Com certeza algum chinês já teve, mas se você pegar e conseguir, vamos supor, tem um jogo, eu lancei agora, Ninja Inimigos Adventure. Se eu conseguir 1000 pontos de achievement no jogo, eu libero um DLC exclusivo. Pronto. É uma expansão do jogo exclusiva que só quem consegue aqueles achievements ganha. Nossa, mas isso é o que se faz há anos já. Não, é o que está sendo feito agora também, porque isso me lembrou uma promoção que a Criterion desenvolveu agora, o Need for Speed Hot Pursuit, né? E agora eu esqueci quem é que tá distribuindo o jogo, não sei se é Electronic Arts. Eles fizeram uma promoção que é o seguinte, a gente liberou um trailer do jogo, e se esse trailer for assistido 1 milhão de vezes até a data X, que acho que é 12 de dezembro, a gente vai liberar DLC gratuito pro jogo. League of Legends, tipo, 1 milhão de views no vídeo trailerzinho deles lá, eles davam, sei lá, uma semana de dobro de XP grátis. Assim. Tem um site chamado, quer dizer, conhecido, Game Trailers, e eles têm um sistema de cadastro no site. Básico, até aí, todos os sites têm. Só que eles têm um sistema... O nosso não tem, by the way, mas tudo bem, vai lá. Ah, então, básico. Quando vocês conseguirem abrir isso, vai ser um achievement no long. Mas então, quando você assiste vídeo, quando você faz ações, entre aspas, mundanas no site, você ganha pontinhos que eles chamam de GP. Você pode ganhar GP por ver vídeo, você pode ganhar GP por participar no fórum, você pode ganhar GP por blá, blá, blá, blá, blá. E aí, o que eles estão fazendo? Similar a esse sistema da Ubisoft. É, você vai acumulando muito GP, e esse GP você ganha por participar do site. Você depois pode participar de um leilão lá que tá, sei lá, anunciando World of Warcraft, a expansão Cataclysm, alguma coisa assim. Claro que, por exemplo, eu acesso o site com muita frequência, mas é só pra ver vídeo review. E acho que eu só posso ganhar um GP por dia vendo vídeo review. Então, depois de, sei lá, acho que um ano cadastrado no site, eu tenho 20 GP. E o Cataclysm tá, tipo, 3 mil GPs, entendeu? Então... Mas enfim, mas tá aí uma lógica. Eu acho que achievements precisam ser melhor aproveitados, de verdade. Começou, que eu acho interessante, foi na Xbox, com a Xbox Live, no Xbox 360, né? Eles vieram com essa ideia de que cada jogo vai ter um total de 1000 achievement points, é game score que eles chamam. Ao longo de vários achievements do jogo, eles vão dividir 1000 pontos pra você conseguir tudo que o jogo tem pra oferecer. E isso eu acho uma ideia bem interessante, bem diferente da PSN. A PSN, por exemplo, você ganha troféus. É tipo, foda-se. Você ganha de maneira os troféus. Você ganha um troféu de bronze, um troféu de prata, um troféu de ouro. E se você pega todos os troféus, você platina. Aí você quer comparar isso com o seu amigo. O que você faz? Ah, eu tenho 200 troféus de ouro. Ah, eu tenho 400 de prata. E aí, quem é mais sinistro? Pô, não sei. Cara, isso tem um rank na PSN que é inferido dessa forma. Então, você não precisa ficar comparando assim. Só ver o ranqueamento de cada um na PSN e acabou. Ah, mas não tem um número atrelado. Eu acho mais maneiro aquele lance de ter... Cara, mas a mongolice é igual pros dois, entendeu? Cara, o fato é que... Pior que é verdade. O que vai vencer vai ser sempre o mais gordo e mais rico. Que vai ter mais Sim. jogos e mais tempo. É. Na verdade, nada. Com o Xbox, isso passou a ser quantizado e passou a ser formalizado com esse nome. Esse negócio já existia antes há muito tempo. Mas aí você vê que com isso, vários sistemas como o WoW, por exemplo, tentaram fazer a sua própria plataforma de achievements. A do WoW funcionou muito direito, porque eles têm lá os pontos só no jogo, né? Só no World of Warcraft. Tem aquele... Olha agora o ninja inimigo fazendo a ninja inimiga de empregadinha. Abre aí a janela e vê quantos pontos de achievements tem hoje em dia. Não tem, não diz os pontos, só diz o total, 1287. Existem 1287 achievements no WoW hoje em dia, por exemplo. E todos eles são ligados a só aquele jogo, a fazer diversas coisas relacionadas àquele jogo. Mas, por exemplo, no Steam, que é uma comunidade de jogos, você tem os achievements do próprio jogo. Só que é muito mal aproveitado. Por exemplo, na Xbox Live, você tem 1000 pontos de achievements pra cada jogo. No Steam, é uma bagunça. No Steam, um jogo tem 16 achievements, outro jogo tem 5. Outro jogo não tem, outro jogo tem 64. Perde um pouco da graça, né? Você entende? Entende o que eu tô querendo dizer? Como é interessante o lance da Xbox ter esses 1000 pontos em cada jogo? Não, é verdade. É desproporcional, porque acho que vários jogos caberiam mais achievements e outros caberiam menos. Tipo, às vezes pra um você vai ter que forçar a barra pra ter 1000, e em outros você deixa de contemplar certas coisas porque só pode ter 1000. Ah, mas pelo menos você tá padronizando e deixando igual pra todo mundo, né? Mas você tá nivelando de uma forma errada. Tem jogos que são muito mais, deveriam ser muito mais difíceis do que outros, e aí você tá quantizando os dois da mesma forma. É, verdade. Você tá falando que o Gears of War tem o mesmo nível de grandeza que, sei lá, o... Sonic 4. É, o Sonic 4. Bom, mas aí, mas enfim, isso gera polêmica da mesma forma. Eu acho que vai ser sempre muito difícil você, ainda mais quando você tem jogos de gêneros diferentes, conseguir botar a mesma lógica de achievements pra todos eles. Só que, só aproveitando o que o Ninja falou sobre o Steam, é que não só eu acho que eles aproveitam aquilo muito mal, porque o número de, sei lá, achievements varia bizarramente de jogo pra jogo, sendo que alguns nem têm achievements. Mas não só isso, como não existe uma ideia de que o jogador tem, digamos, um local comum pra mostrar os seus achievements. Por exemplo, no Steam, eu só sei quais achievements você vai ter, provavelmente se eu tentar olhar no jogo específico e ver quais achievements você tem daquele jogo específico. Exato, não, eu ia falar isso. Exatamente, no Xbox Live não. No Xbox Live é tipo, eu entrei no profile de qualquer pessoa e ele já fala, pá, 20 mil pontos. Aí você, caraca, 20 mil pontos, então vamos comparar jogos. Existe uma função, uma opção no menu que é Compare Games. Aí você vai em Compare Games, ele mostra jogo por jogo qual que você tem mais achievement que o seu amigo, e aí depois você entra e vê quais achievements ele tem e você não. No Duel tem uma comparação que é achievement por achievement também. Você tá encontrando uma pessoa no meio da rua e você clica com o botão direito nela e ver achievements. Aí fala, 5 mil pontos de achievements. Fala, puta que pariu, que gordinha! Aí você vai olhar quais que ela tem, quais que você não tem. Aí mostra enfileirada assim pra você. Por que gordinha e ela? Ele olhou pro lado na hora. Exatamente. Mas aquele rank que o Lugan tava mostrando, aquele rank mundial do progresso no jogo, aquilo é depressivo, cara. Eu não acho aquilo feliz. Eu não gosto de me comparar naquilo. Tipo, acho que... Não lembro qual era o jogo que ele tava mostrando, que ele era, sei lá, mais de 300 mil no rank mundial. Eu falo, porra, que tipo de comparação é essa? A partir do 1000 eu já perco, cara. Não tem... Não, aquilo é bizarro. Realmente, no limbo, eu tô lá atrás. Assim. E quando o jogo... O rank mundial do ser humano, aqui no Brasil, eu tô em quarto. Só perco pro Silvio Santos, pro Alexandre Frota e pro Dado Dolabella. Passei o Marcelo Dourado essa semana. Some daqui, some daqui. É, tô quase passando esse viado desse Dado Dolabella aí. Não, moleque, você deve estar muito atrás no time de espancar a mulherzinha. Só de... É, mas é porque isso perde ponto, cara. Isso perde ponto, por isso que ele tá caindo. Depende, se a Luana Piovani. Né, cara? Se... É, a Luana depois, Piovani, é. Eu super apoio. A Luana Piovani é achievement. Need for Speed Hot Pursuit, que foi lançado recentemente pela Criterion Games, ele tem um sistema que é como se fosse uma rede social própria. Eu não sei se é o nome da tecnologia, se é o nome da empresa, ou se é só o nome que eles geram pra rede, que é Autolog. Basicamente significa, sempre que você tá conectado no jogo, se você estiver conectado à internet, você tá conectado a essa rede. E aí o que isso significa? Assim que você completa... Significa. Fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Meus amigos me apresentaram e desde então eu não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. Assim que você completa uma pista ou qualquer fase ou qualquer coisa, você estabelece um recorde. Quando você estabelece esse recorde, isso vai direto para o Autolog e o Autolog manda para todas as outras pessoas que estão jogando se o recorde foi quebrado e agora você tá para trás, entendeu? Então tá em outro sistema que não é exatamente um achievement, mas acaba funcionando na mesma lógica, porque através da competição você fica motivado a quebrar novos achievements, mas estes gerados pelos seus próprios amigos. Caraca, que bizarro. Isso é, deve ser o ambiente mais competitivo e doentio da morte ever. Eu tô desesperado para arrumar o nome. Isso é mundo real também. Não, a humanidade precisa aprender que ela perde muito por não colaborar, cara. Caralho, imagina se no Facebook tivesse os achievement points da real life, assim, você chegar. É. Fazer sexo peguei com 10 pessoas. 50 na estronda ontem. Fazer sexo com 10 pessoas diferentes, achievement. Aí ele olhava, caralho, ele tem aquele achievement, eu tenho que ter também. Ah, mas eu já tenho, pô. Era tudo de 50 agora. Cara, tudo isso vai acontecer no futuro quando todo mundo tiver um chip na cabeça. E aí vai curioso que o nome desse fenômeno é gamificação da mídia. É a mesma lógica do tipo, você tem um carro que vai crescendo uma plantinha se você economizar gasolina. Então, tipo, não, é sério, tipo, aos poucos isso vai sendo implementado na vida real, digamos já assim. Já é implementado. A questão de pontos de carbono que existe nas negociações de emissão é assim. Você tem um mercado de pontos de carbono. Os países vendem pontos de carbono pro outro poder emitir carbono que você não emitiu. E maneiro se fosse ter também, tipo, um chat global em que todo mundo fosse anunciado quando tivesse um ativo. Você tava lá, tirei 10 na prova sem estudar. Mas você tem que provar que não estudou, né? Como é que você faz? Não, pô, o achievement é papai, é a minha prova. Não, cara, mas o achievement é a sua prova, o achievement que você tirou 10, mas a questão de ter estudado ou não, não comprova. Significa. Significa. Eu posso jogar Borderlands? Aliás, aproveitando Borderlands, você sabia, acabei de descobrir que tem um achievement no Borderlands, é que se você matar um inimigo pulando na cabeça dele, o achievement é My Brother is an Italian Plumber. Irado. Tô valendo um artigo aqui, é um artigo do psicólogo Nick Yee, ele é, sei lá, coreano de Stanford, e ele fez um artigo científico aqui na revista coreano Cyber... de Stanford. É tipo um transgênico, né, cara? Tipo isso, transgênico, talvez transgênero. Periódico Cyber Psychology and Behavior é o artigo aqui, motivações para o jogo em jogos online. E ele destaca aqui, seriam 10 fatores principais que ele agrupa em 3 metacategorias. Seria a categoria achievement, categoria social e a categoria imersão. Essa categoria imersão seriam fatores de descoberta, de interpretação e de personalização do seu personagem. Liga, óbvio, personalização. É. O fator social seria você fazer amigos, essas coisas, se relacionar com as pessoas e a colaboração, né? O trabalho em equipe. Ao contrário... É, ao contrário da colaboração, você tem um componente de achievements, né? São as conquistas. Seria o progresso, né? O desejo de ganhar poder, de progredir rapidamente, né? De ganhar nível, acumular coisas dentro do universo do jogo. Que símbolos de riqueza e inimiga. Mecânica, que é o Mestre Splinter jogando D&D, que é você analisar as regras do jogo pra você descobrir coisas nefastas e usar isso a seu favor. Por exemplo, o Paladino só pode usar poder da fé a cada 7 horas e meia. É, tipo, os exploits do jogo. Os exploits do jogo, exatamente. E a competição, que é ficar desafiando os outros, ficar provocando os outros, trollar e dominar os outros. Ou seja, você poder se gabar que o seu pau digital é mais grosso que o do outro. Senhor da Eternidade. Eu nunca fiz isso. É, tá bom. Ou seja, achievement é o mal. Colabore. A humanidade perde muito por não colaborar. Tipo, realmente, eu já passei muito tempo tentando pegar... É, 3 strikes seguidos no GTA 4. Mas eu nunca consegui. Mas o Senhor da Eternidade, os achievements, eles não são tão bons quanto ele, por isso ele não faz. Black achievement de PVP, então, cara, só tava ele cuspir na tela. Porra, o Senhor da Eternidade uma vez foi jogar o WoW, aí esse achievement não existe, mas tinha que ter, que é o BG pelado. No WoW tem um negócio chamado Battleground. Battleground é tipo o CS do WoW. É o lugar onde você vai, aí tem um time contra o outro, e é a aliança contra a horda, e você tem algum objetivo, tipo pegar a bandeira, ou dominar os recursos do lugar, dominar a base do inimigo, etc. Esse é o BG. Aí o Senhor da Eternidade uma vez falou: caralho, eu sou muito foda. Aí, eu sou muito foda que eu vou fazer BG pelado. Aí daqui a pouco tava aquele Blood Elf Mage de cueca correndo no meio do BG, assim. Aí as pessoas começaram a conversar no trade assim: então, tem um meio pelado correndo no PG. O incrível é que ninguém tinha feito isso antes ainda, né, cara? Pô, então, era o achievement que ele tinha que ter ganho, não existe. Ah, já tinham feito isso antes, só que ninguém tinha feito antes e teve sucesso. É a mesma lógica do... Quer dizer, não que o Leroy Jenkins tenha tido sucesso, mas é a mesma lógica dele, né? Hoje em dia ele é um achievement, não é? Ele é um deus, né? De certa forma ele teve sucesso. Ele só não conseguiu matar, né? Os bichinhos lá do dungeon. É, ele deve sucesso social, né? Não no objetivo lá de matar a galera. Ele teve sucesso que ele foi parar num jogo de perguntas e respostas na televisão. Não é achievement, mas isso me lembrou um pouco o Bruxo, que tava jogando aquele jogo do Wii, que é bonito pra caraca, Demon Blade, acho que é Muramasa. Ele, tipo, queria o final verdadeiro, sei lá. Porra, era ridículo. O jogo forçou ele a terminar o jogo, tipo, no modo easy, no modo hard, no modo normal, 3 vezes cada um, usando uma espada diferente 2 vezes. Tipo, um troço ridículo, sabe? Surreal, pra quê? Pra no final conseguir ver uma cutscene, alguma coisa assim, entendeu? Mas aí, tá aí o sacrifício. Você pular 200 vezes na piscina, tá a Lara Croft tirar a roupa. Tá valendo. Dependendo da recompensa. Quê? Lara Croft nunca tirou a roupa. Tira, pula 200 vezes aí. Estamos conseguindo chegar mais uma vez ao final do nosso podcast, um achievement, fazer o 20º podcast, que provavelmente é o 10º sem uma pauta concisa. Achievement da vida real é malhar Jabadá e pegar mais de 40 mulheres em uma hora na micareta do Asa de Águia. Ah, 40 mulheres em uma hora são 60, é uma mulher a cada 1 minuto e meio, ela tem que estar em fila. Aí, tem que ter ou cronômetro na hora do canto da tela. Você tem que ser muito foda. Digidim. Na micareta, moleque, tinha... Assim que você pega a primeira mulher, tinha que aparecer um cronômetro no canto superior direito da sua tela, assim, mostrando quanto tempo restante você tem. A gente ia fazer ano passado, na matéria de mestrado lá de jogos, o jogo da micareta, mas não foi pra frente. O jogo da micareta? Tinha achievement? Da micareta. Cara, não, porque a gente não levou em consideração mongolice. Ia ser só um jogo da micareta. Porra, mas tem achievement que é muito bom. Por exemplo, o Mestre Splinter terminar um podcast sem ser sugado pelo Vórtex Infinito. Eu gosto de jogos de diversão! Caralho! Há muito tempo atrás... Não, há muito tempo ou muito tempo atrás. Fala direito. Correto, correto. Obrigado, Lápis. Doce traseiro. Não, cara. Que marreto! Fudeu, cara. Doce traseiro, fudeu, eu vou editar. Cara. É, fudeu, cara. Eu vou separar essa parte. Eu tô gravando. Ai, toma! Enfim. Aí tem os The Achievements, que são os achievements inversos, tipo, pegue três obesas em sequência, sacou? Isso é uma puta do ativo. Isso aí. É um The Achievement. É auto... Isso é auto-platinar um jogo da vida, moleque. Pegar. Isso é auto-platinar o jogo da vida? Como assim, cara? É o maior desafio do mundo. É o maior desafio do mundo. É muito fácil fazer isso. Se você não tem orgulho próprio, tudo bem, é muito fácil. Que orgulho próprio, cara? Toma dois goles de uísque que você tá fazendo isso, cara. Tu não bebe, lápis? Não... Eu não bebo, cara, mas eu tenho um relógio, entendeu? Depois de 3 da manhã, cara...